Cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto, é por você. Quero sentir o leve toque das suas mãos. Tô caindo fora da ilusão, tô incorrendo lhe encontrar. Preciso dos carinhos que você prometeu, do seu corpo encaixado no meu. Quero ver a sua banda passar. Como você previu, não demorei pra voltar. Na verdade eu fui lá longe sonhar, e o meu sonho estava perto de mim. Foi com você que tive, sei que ainda terei, essa tal felicidade sem fim. Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não, você me ajudou, me deu a mão. Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer, pra correr o risco de perder amor como o seu tão singular. Quero sentir o leve toque das suas mãos. Tô caindo fora da ilusão, tô incorrendo lhe encontrar. Preciso dos carinhos que você prometeu, do seu corpo encaixado no meu. Quero ver a sua banda passar. Como você previu, não demorei pra voltar. Na verdade eu fui lá longe sonhar, e o meu sonho estava perto de mim. Foi com você que tive, sei que ainda terei, essa tal felicidade sem fim. Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não, você me ajudou, me deu a mão. Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer, pra correr o risco de perder amor como o seu tão singular. Nunca mais eu vou me machucar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais eu vou me machucar. Thank you.